Sobrevivemos em um mundo onde não existe alegria, pois a droga e a violência está no dia a dia. Na periferia prevalece a lei do cão. Hoje ali em cima morreu mais um irmão, com um terno na cabeça e dois no coração. É foda, assim é nossa vida. Tiro, morte, tristeza e agonia. Situação difícil, muitas famílias destruídas. Mães desesperadas, vendo as suas crianças jogadas na calçada, fumando um baseado ou secando as suas latas. E o sistema não faz nada e a realidade é essa. As crianças estão roubando e também usando mela. As crianças têm a menor condição, não tem trabalho, educação e muito menos alegria. É isso que o sistema quer, foda-se a periferia. Isso que o sistema quer, foda-se a periferia. Isso que o sistema quer, foda-se a periferia. Isso que o sistema quer, foda-se a periferia. Isso que o sistema quer, foda-se a periferia. Nos chamam de bandidos, moleque marginal. Só falamos a real e não pregamos a moral. Nada mais e nada menos do que a realidade. É só você olhar pros quatro cantos da cidade. A droga e a violência sempre vai reinar. Seja em Goiânia ou em qualquer lugar, numa escola, num bar ou em uma noite escura, sei lá. A morte te persegue dentro de uma viatura, dois camaradas sentados em um bar. A morte já te espera, programada pra matar, com sangue no olhar, não tem como escapar. Ratatata, sua chance é zero e eles vão te matar. Ratatata, na calada da noite não tem como se salvar. Mais uma vez a porra da polícia agiu com crueldade, matando, roubando, sem dó nem piedade. E o sistema, sempre de braços cruzados vendo tudo acontecer. Prometem, prometem, mandam todos se fuder. Foda-se você, raça nojenta, raça do caralho. Pega sua grana e enfia no seu. Racinha de São não vai ficar parado, pois o tempo tá passando. Aqui quem sabe faz, quem não sabe fica olhando, esperando para ver. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Mano, leite dá um recado te alertando para a vida, mostrando a realidade. Na periferia, WJ e Luciano também faz parte da jogada. Mostramos a realidade da nossa quebrada. Goiânia, cidade totalmente perigosa, alta criminalidade. É foda, a polícia sai pra rua e faz o seu próprio sistema. Seu lema? Matar em ordem sua personalidade, uma medalha no peito. Pá, pá! Foda-se a comunidade. Ré, BMP, subúrbio de Goiânia. Uma pá de camarada estão guardado na lembrança, por todos da quebrada e por todos da periferia. Paulinho, Alessandro Pezão, vítimas de um mundo cruel que não tem paz e nem justiça. Isso que o sistema quer, véi, foda-se a periferia. Isto que o sistema quer, foda-se a periferia. Isso que o sistema quer, foda-se a periferia. Isso que o sistema quer, foda-se a periferia. Isso que o sistema quer, foda-se a periferia. Isso que o sistema quer, foda-se a periferia. Isso que o sistema quer, foda-se a periferia. Isso que o sistema quer, foda-se a periferia. Isso que o sistema quer, foda-se a periferia. É.